Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Edisson. No princípio de cada mês, por norma assim deverá acontecer, o programa Edisson vai dedicar uma hora aos nossos artistas, àqueles que, enfim, colaboram connosco ou colaboraram e que, inclusive, chegaram a conceber entrevistas à Antena Web. Ora, como na passada semana não houve Edisson, há hoje e com um especial, muito especial, por assim dizer. No dia 27 de maio de 2011, Manuel Azevedo, vocalista dos Clã, conversou connosco no programa Tempo de Antena. O tema de conversa era o álbum que saiu em 2011, mas que infelizmente, porque perdemos o nosso arquivo em 2012, já não temos esse álbum connosco. De todas formas, há músicas que vão subsistindo e que temos à nossa disposição num arquivo ainda bastante grande. Por isso mesmo, o programa hoje vai dedicar-se inteiramente aos Clã. A minha intervenção será única, ou seja, apenas esta. Vamos ficar com vários temas e com a entrevista que foi dada ao Grupo Antena Web, que na altura ainda a Rádio Antena Web, no dia 27 de maio de 2011. Mas antes vamos ter dois temas do novo álbum, Corrente, que os Clã lançaram no princípio deste ano, 2014. Designadamente o seu segundo single, A Paz Não Te Cai Bem, e o primeiro, Rompe o Cerco. Depois, a entrevista, que tem cerca de 24 minutos, uma conversa bastante extensa sobre todo o trajeto dos Clã entre 92 e 2011. Ouvimos também alguns temas do passado dos Clã, como Conta-me Histórias, GTI, Problema de Expressão, Sopro do Coração e Sexto Andar. São todos estes temas que nós vamos aqui ouvir no nosso programa, neste especial Clã. Eu, Carlos Bonaparte, fico-me por aqui e desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde. Para a semana voltamos ao sistema normal, até ao primeiro sábado de outubro. Fique bem ouvinte, bom dia para si, ou boa tarde neste caso, e até ao próximo sábado. Não, não. surgiram no ano de 1992. O primeiro álbum, porém, só saiu no ano de 1996. Caracterizaram-se desde logo por sonoridades singulares e letras bastante originais. Não fossem também contar com grandes nomes da música portuguesa no que toca à escrita de letras. Os Clã marcaram a diferença desde o princípio, desde que surgiram e desde que começaram a lançar os seus primeiros discos e fazer os seus primeiros concertos. Tenho o telefone comigo Manuela Azevedo, vocalista do grupo. Olá Manuela, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Manuela, como é que surgiu este projeto Clã? Isto começou com o Hélder Gonçalves, que é o fundador dos Clã e é também o principal compositor da banda. Ele já era músico de jazz, já há alguns anos que trabalhava como músico profissionalmente também, envolvia-se em vários projetos, mas desde muito novo também que olhava para a escrita de canções como uma coisa que gostava muito de fazer. E na altura do início dos anos 90 começou a sentir vontade de fazer um projeto que fosse seu, onde pudesse dar corpo a algumas canções que vinha compondo, e foi à procura de pessoas que pudessem ser bons cúmplices nessa vontade. E foi assim que foi à procura daqueles que depois se tornaram nos Clã. Convidou o irmão para tocar bateria, convidou também o seu aluno de baixo a ser baixista da banda, o Pedro Rito. O Miguel Ferreira e o Pedro Biscaia foram pessoas que ele encontrou na escola de... Também achou que eram talentosos e que podiam ser bons elementos para esta aventura toda. E finalmente convidou-me a mim. Na altura eu estava a estudar em Coimbra e perguntou-me se eu não queria vir cantar de vez em quando nos fins de semana ao Porto. E pronto, foi assim que começaram os Clã. Começamos a ensaiar, a rodar as coisas, demos-nos muito bem e somos os mesmos desde essa altura. Exato. Entre 92 e 94, portanto, a altura em que entraram em estúdio para a gravação do primeiro disco, foi, então, no fundo, a maturação do projeto, não é? Essa questão de ensaiar músicas, de... Como é que foi? Portanto, vocês conseguiram chamar nomes bastante, no fundo, enfim, já com carreira, no que toca à escrita de letras e mesmo no que toca às canções. Como é que foi conseguir essas pessoas, já com crédito no mundo da música, também terá ajudado, digamos assim, também terá sido determinante para o sucesso logo de luz ou qualquer coisa? O que aconteceu connosco foi uma coisa bastante natural. Por exemplo, o nosso envolvimento com o Carlos T, que foi um dos grandes cúmplices na construção do primeiro disco e tem sido um cúmplice dos Clã desde sempre, surgiu muito naturalmente. Nós estávamos a trabalhar na altura a gravar as primeiras maquetes de canções para podermos mostrar editoras e essas coisas assim, e estávamos a fazer isso com o Mário Barreiros. O Hélder tinha tocado com ele em vários, aliás continuava a tocar com ele no sexteto de Mário Barreiros, portanto conheciam-se muito bem, eram amigos e eram músicos que confiavam bastante um no outro, por isso pedir a ajuda do Mário para nos ajudar na produção das primeiras maquetes acabou por ser uma coisa quase inevitável e natural. Quando começamos a ter algumas dificuldades em alguns textos, não estávamos satisfeitos com letras de algumas canções, foi o Mário que sugeriu que pedíssemos alguns conselhos ao Carlos T. É um rapaz do Norte também, vive em Gaia, estava próximo, é uma pessoa bastante acessível e de facto isso confirmou-se. Quando fomos falar com o T e mostrar-lhe o projeto, mostrar-lhe as nossas dúvidas, pedir esses tais conselhos, não só tivemos os conselhos, como tivemos logo no T uma pessoa com uma generosidade enorme para trabalhar connosco, ficou entusiasmado com o que estávamos a fazer e logo a partir daí nos ajudou não só na produção dos discos, como também na escrita e na parceria de canções. O envolvimento com outros autores a seguir aconteceu também muito naturalmente, sempre por razões artísticas, ou seja, a razão porque a gente se envolveu, por exemplo, com o Sérgio Godinho teve que ver com tê-lo convidado para fazer um espetáculo connosco, encomendado pela Expo 98, porque gostávamos do trabalho dele, gostávamos das canções dele, e ele, como gostou também daquilo que ouviu dos Clã na altura, aceitou o desafio e envolveu-se connosco e trabalhamos um espetáculo e depois acabou por daí também surgirem canções feitas em parceria. O nosso envolvimento já em 2000, por exemplo, com Arnaldo Antunes, também nasce de um prazer que nós tínhamos e um gosto enorme no trabalho do Arnaldo, que nos levou a propor-lhe ele escrever para uma banda portuguesa e ele gostou do nosso trabalho e mais uma vez as coisas por isso, por haver essa afinidade artística, aconteceram. E com toda a gente que tem colaborado connosco, quer no palco, quer na escrita de canções, as coisas têm acontecido assim, muito naturalmente. E eu acho que se o trabalho acaba por se impor, não é tanto pela notoriedade dos nomes envolvidos, mas sim porque é um trabalho com valor que nasce desse gosto de fazermos as coisas juntos. Nomes como Luz ou Qualquer Coisa, Rosa Carne, são já de si originais, mas quando abrimos o CD, colocamos os CDs a tocar e ouvimos as letras, percebemos que não são só os nomes dos CDs, são mesmo as próprias letras das músicas que primam por essa originalidade. De onde é que vem essa inspiração tão, tão singular que, no fundo, acaba por fazer dos Clã um grupo único? Porque, enfim, são temas que marcam para a diferença, que não falam das coisas que habitualmente se fala num disco, não é? Não acho que felizmente, que os Clã sejam um caso único. Então, nos últimos anos têm surgido muitos artistas e cantautores que escrevem coisas muito originais e que trabalham a língua portuguesa com muita, muita inteligência e muito carinho. Acho que esse é o principal adjetivo até para a coisa. Gente como B. Fachado, ou Samuel Lúria, ou Manel Cruz, ou Nuno Prato, ou Virgem Suta, ou Diolinda. Há muitos exemplos, belíssimos exemplos, de gente mais nova, não é, que está agora a começar a sua carreira e que o faz trabalhando a língua portuguesa de uma maneira muito interessante, original e inteligente. Para nós foi sempre um grande desafio, foi termos a nossa língua como matéria-prima das canções e olhar para a nossa língua com todo o potencial que ela tem e que a gente tem vindo a descobrir durante estes anos. Aquilo que nos permitíamos cantar em português, no Luz ou Qualquer Coisa, foi extraordinariamente aumentado nos anos que seguiram, porque a gente também foi aprendendo mais sobre o que é cantar em português, sobre o que é trabalhar a língua portuguesa. O envolvimento com os letristas com quem trabalhamos também foi se tornando cada vez mais profundo e por isso também o trabalho pôde evoluir noutras dimensões, noutros sentidos. Por isso é que agora para os Clã é possível ter um vocabulário bastante maior nos anos que correm do que quando começamos a trabalhar. Mas é sempre um processo de constante aprendizagem do potencial que a língua portuguesa tem como matéria para ser cantada. No ano de 2000, creio que foi em dezembro, os Clã conseguiram o seu primeiro disco de ouro com o álbum Lustro. Agora já não estou aqui a recordar qual é que era o número em 2000, creio que é o mesmo que agora, 24 mil unidades. Não, sei agora. Agora, para sermos disco de ouro, basta 10 mil. É mesmo complicado vender discos nos dias de hoje. Pronto, eu creio que fomos disco de ouro, era 20 mil. É, pronto, ok, então era 20 mil, era isso. Exato. Como é que foi, tanto quando receberam esta informação, não é? O que é que a Manuela, pronto, é pela Manuela que pode falar, não é? Como é que foi, o que é que sentiu quando pensou em 20 mil unidades, não é? Fora as cópias, não é? Exato. Foi uma belíssima notícia. Nós primeiro recebemos a notícia do disco de prata, dos 10 mil. É bom ser assim devagarinho, que é para a gente se assustar logo com as notícias. E recebemos essa notícia no dia em que estávamos a fazer uma apresentação especial do Lustro na Ala Magna. Foi um concerto memorável, maravilhoso. Tínhamos como convidados especiais o Manel Cruz, dos Ornatos Violeta, na altura, a Maria João e o Mário Lajinha, e o Adolfo Luxúria e Canibal como convidados, e ainda o Nuno Rafael, que foi tocar também num dos temas que apresentámos lá. Por isso, para nós estava a ser uma noite muitíssimo especial, por todos estes ingredientes. A Aula Magna estava lotada também, de gente que cantava todas as nossas canções, e recebemos nesse dia a notícia que tínhamos conquistado o nosso primeiro disco de prata. E partilhámos essa notícia com toda a gente que estava na Aula Magna, agradecendo-lhes, porque sabíamos que eles eram uma percentagem muito importante nessa conquista, era gente que conhecia o disco de trás para a frente, e foi para nós uma notícia valiosa e importante, porque era sinal de que não só as pessoas gostavam de nos ouvir na rádio, mas gostavam da nossa música o suficiente para fazerem o esforço de ir à loja de discos e comprar o disco e levá-lo para casa. Quando, passado poucos dias, recebemos a notícia de que a prata se tinha transformado em ouro, então ainda ficamos mais contentes com essa, com o que isso significa, de facto ganharmos um lugar na casa das pessoas, de pessoas que gostavam da nossa música. E pronto, tem esse impacto, que é um impacto interessante. Ficamos muito felizes todos, acho que posso falar por toda a banda nesta altura. Exato. E depois houve aquela viagem à França, não é? O percurso em França, em Bordeaux, mais para a frente, não é? Já em 2002. Sim, é verdade, porque nós tivemos também uma oportunidade especial com o Lustro de editar o Lustro em França. Foi assim uma oportunidade extraordinária. Encontramos uma senhora que trabalhava na EMI em França, que gostou imenso do disco, achou que tinha grande potencial e obrigou a EMI francesa a editar, ou convenceu-os a editar. Na verdade, acho que não teve assim grande resultado em termos de vendas no mercado francês, mas pronto, foi a ocasião para podermos visitar o país e fazer alguns concertos. Estivemos em Paris a tocar no Divan du Monde e depois fomos também a Bordeaux, onde fizemos uma versão especial de uma canção de Serge Gainsbourg, O Contacto. E foi também, pronto, especial por tudo, pela viagem que fizemos, pelo contacto com a cultura francesa que tivemos durante os dias em que andamos em viagem. Ainda houve uma outra ocasião que visitamos o território francês, que foi numa festa em Cannes. Fomos a uma noite especial de homenagem ao Manuel de Oliveira e entre várias coisas que apresentaram lá, escolheram também os Clã para representarem a música portuguesa nessa noite de homenagem, e ficamos muito contentes com o convite e com a possibilidade de estar em Cannes numa altura do Festival de Cinema, que se vê as estrelas todas e está tudo assim num ambiente de festa. Foi a primeira, acho eu, a primeira experiência de tentativa de internacionalização do nosso trabalho, e desde essa altura a gente sempre que pode faz algum esforço nesse sentido, porque para nós é muito importante olhar para a nossa música como uma música que pode ser levada para mais cantos do mundo, até para nos mantermos desafiados e não ficarmos apenas confinados ao nosso território. Exato. Essa internacionalização terá influenciado também o Rosa Carne em 2004? Ou não? Ainda não? Não, eu acho que, como foi uma experiência muito marginal, muito particular, nem sequer tivemos tempo de digerir isso em termos criativos para por causa disso ter resultados práticos em canções. O Rosa Carne é um disco bastante especial e acho que nasce não tanto desse tipo de experiências exteriores, mas sim nasce muito daquilo que o Helder, como compositor, foi descobrindo acerca de si próprio, das suas capacidades como compositor, do seu desejo de se aventurar em outros territórios também. Foi um salto também da própria banda, noutros caminhos sónicos. E em termos literários, também o facto de termos desafiado outras pessoas para escrever connosco, gente como Adolfo Luxúria Canibal e a Regina Guimarães, por exemplo, acabou também por nos pôr em contacto com outra forma de escrever, com outra dimensão literária dos nossos textos. É um disco realmente muito, muito importante na nossa carreira. Olhamos para o Rosa Carne como um marco absolutamente fundamental naquilo que é a história dos Clã. Exato. Surge mais para a frente o Cintura, que é um álbum também que fica para a história, enfim, foi um álbum que também premiou pela diferença, mais um. E depois houve uma paragem. Enfim, pronto, do Rosa Carne para a Cintura, digamos, uma paragem de 3 anos, não é? Mas costumamos sempre parar um bocadinho. Exato. É porque para nós é muito complicado, enquanto estamos em digressão, e normalmente as nossas digressões são longas, duram, sei lá, um ano e meio, quase 2 anos sempre, e infelizmente muito ocupadas. E enquanto estamos em digressão, estamos muito, muito envolvidos no trabalho dos concertos, a repensar os alinhamentos, a rever o espetáculo, para levar sempre propostas diferentes às pessoas. E isso ocupa-nos, de facto, muito tempo e deixa pouco espaço para se compor, para se pensar noutro disco. Por isso, o que acontece normalmente com os Clã é chegarmos a uma determinada altura em que olhamos para o que estamos a fazer em palco e dizemos: bom, isto agora é melhor parar, porque já estamos muito mecânicos, ou já tocamos em tudo quanto era sítio e agora vamos estar sempre a repetir lugares com o mesmo espetáculo e isso não gostamos de fazer. Por isso vamos parar, descansar um bocadinho e fechar para obras e começar a pensar noutro disco. E é isso que normalmente a gente faz, e por isso é que há sempre um hiato considerável de um disco para o outro. Só não aconteceu entre o primeiro e o segundo, porque nós não tivemos concertos, basicamente. No nosso primeiro disco saiu e nós fizemos 2 espetáculos no ano de saída e não fizemos mais nada. Razão porque já no ano seguinte tínhamos um disco novo para mostrar. Mas depois, de 97 para o Lustro, do caso para o Lustro foram 3 anos, do Lustro para o Rosa Carne foram 4 anos, e agora do Cintura para o Disco Voador, 4 anos passaram também. Na verdade, não é assim tanto tempo, porque nós encerramos oficialmente a digressão de Cintura em setembro de 2009, mas ainda em 2009 fomos a São Paulo, fizemos uma digressão em Espanha para acompanhar a edição de Cintura em Espanha, tivemos uma coletânea nossa editada no Brasil, que foi acompanhada por esses espetáculos que fomos a fazer em finais de novembro em São Paulo. por isso só em janeiro de 2010 é que nós verdadeiramente entramos em férias. Exato. E foi só por 5 meses, porque depois, quando recebemos o desafio do Estaleiro para começar a trabalhar num espetáculo para crianças, isso foi já em maio do ano passado, e a partir daí começamos a trabalhar. Claro que é um trabalho feito em casa, que não tem visibilidade pública, por isso é que as pessoas acham que nós estamos de férias a descansar de papo para o lado. Aliás, eu acho que é difícil pensar-se isso depois de se ouvir o disco Voador, porque é um álbum que prima pela diferença mais uma vez, mas a diferença não só em relação ao resto do panorama musical português, mas também nos próprios Clã. É um álbum que tem uma sonoridade diferente, uma sonoridade mais... por um lado mais leve em algumas músicas. O que é que, no fundo, vos inspirou? Foi a necessidade de fazer algo diferente ou houve alguma inspiração, digamos, externa, aliás, que vos inspirou também? Este disco não foi, de facto, um disco planeado. Nós, quando aceitámos o desafio do Estaleiro para fazermos para inaugurarmos o Estaleiro em janeiro deste ano com um espetáculo para crianças, comprometemos-nos a isso, a fazer um espetáculo para crianças. Nunca imaginávamos que esse espetáculo ia resultar num disco. O que aconteceu logo à partida é que nós quisemos que, ao construir esse concerto que íamos apresentar para os miúdos, tentar fazer algumas canções originais, mas imaginámos que eventualmente faríamos umas 4 ou 5 e depois teríamos que recorrer ao outro repertório dos Clã ou de outros autores que pudesse ser interessante para um espetáculo para miúdos. A razão porque nós dissemos que sim a este desafio é porque já há muitos anos, desde que os Clã começaram também a ter filhos, os seus músicos passaram a ser pais também, que começámos a olhar para a música que existe para crianças no nosso país e achar que o que havia de oferta não era nada de especial, à exceção de algumas coisas já com muitos anos, coisas como o Bom Dia Benjamin, ou os Amigos de Gaspar, ou as músicas de Zé Barata Moura, por exemplo, e pensámos que devíamos parar de reclamar que havia pouca coisa para miúdos e algum dia devíamos fazer música para crianças, experimentar uma proposta diferente para os miúdos. E este desafio de fazer um espetáculo para crianças pareceu-nos a nós que podia ser um primeiro exercício dessa vontade. O que aconteceu é que, ao começarmos a trabalhar, quando o Hélder começou a trocar ideias musicais com a Regina Guimarães, que elegemos como nossa cúmplice nesta aventura para a escrita das letras das canções, o trabalho criativo começou a correr muitíssimo bem e em menos de dois meses, já tínhamos mais de 10 canções originais nas mãos, que nos estavam a entusiasmar muito, e à medida que o tempo foi passando e o espetáculo se foi crescendo e solidificando, percebemos que tínhamos ali material original que não podia ficar na gaveta, nem podia ficar para aquela apresentação ao vivo que estava prevista. E por isso que aconteceu é que, assim que acabaram os concertos, tiramos 3 dias para organizar a vida e fomos logo depois para o estúdio para gravar o disco Voador. Eu acho que ele é um disco especial por vários motivos. Acho que o facto de ser um disco inspirado nos mais novos, que nós quisemos que não fosse um disco dos crescidos para os mais novos, mas antes que as personagens das canções fossem as crianças ou personagens que eles gostassem de ser, que tivesse que ver com as suas realidades, com as suas emoções, com as suas inquietações, isso traz uma energia que as crianças têm também, inevitavelmente, e que isso acabou por contagiar a forma como trabalhamos as canções, como trabalhamos os arranjos e até a maneira como estamos em palco, que é muitíssimo mais solta e livre do que se calhar seria o próximo disco dos Clã. Não sei. É um exercício de hipótese esta, mas realmente foi uma experiência maravilhosa esta de construção do disco Voador, com muito bom espírito, muito bem humorada, muito livre, principalmente. Não conhecia esta história e isto faz-me fazer uma pergunta, que é, como é que as crianças reagiram, enfim, habituadas a ouvir falar na galinha, habituadas a ouvir falar em tantos outros animais, como é que reagiram ao, por exemplo, temos como o Chocolatando e o Meu Dono? Como é que foi a reação? Quer dizer, não sei se estes temas apresentaram também no espetáculo, mas... Sim, o espetáculo Disco Voador só tem todas as canções do Disco Voador, e só tem canções do Disco Voador. O que estamos a levar agora aos auditórios, que é o espetáculo inteiro, com tudo aquilo que tem de cenografia, é apenas concentrado neste repertório. Quando formos para palcos ao ar livre, aí, como não há condições para apresentar esse espetáculo no seu todo, aí teremos que fazer uma adaptação e eventualmente incluir outras canções dos Clã. Mas naquilo que têm sido as apresentações públicas do Disco Voador nos últimos meses, só têm passado no palco ou nas oficinas de escolas que temos feito as canções deste disco. E a reação tem sido maravilhosa, tem sido muito, muito boa, de uma grande cumplicidade dos miúdos. Além disso, as crianças são têm uma memória inacreditável, rapidamente decoram as coisas. Acontecia muitas vezes, por exemplo, de estarmos a fazer uma oficina numa escola com uma turma e cantávamos algumas canções e eles saíam, entretanto, no final da oficina e enquanto nós ficávamos a arrumar as tralhas, já ouvíamos no recreio eles a cantarolarem as canções de princípio ao fim. Por isso, os miúdos são espectadores com grandes, grandes capacidades e quando a gente consegue merecer a atenção dos mais novos, é uma coisa maravilhosa, porque eles devolvem-nos um prazer enorme, uma alegria enorme na forma como recebem o nosso trabalho e as experiências que temos tido até agora têm sido magníficas. E projetos para o futuro? Eu sei que o álbum saiu agora, ainda estou na fase de divulgação, de promoção do disco voador. Sim. Mas projetos para o futuro, alguma ideia, alguma coisa que tivesse ficado na gaveta que poderá mais tarde tocar? Será que este... Já estamos mesmo muito ocupados com este trabalho, com a preparação da digressão, com tudo aquilo que este repertório pode despertar e desenvolver. Portanto, há muitas coisas também que acabam por germinar do próprio trabalho, não é? E que queremos estar atentos e desenvolvê-las também. E é, de facto, o disco voador é aquilo que nos ocupa mais nos próximos tempos. Temos dois compromissos paralelos que vão ter lugar nos próximos tempos também, que é uma participação num espetáculo muito especial que vai ter lugar no CCB, um espetáculo chamado Carta Branca a Carlos T., em que o Carlos T. convida artistas com quem ele trabalhou e para uma apresentação diferente, fora do comum, e nós fomos um dos artistas convidados para estar nesse espetáculo. E temos depois também previsto uma participação numa das edições das Quintas de Leitura, já no dia 30 de junho, no Teatro Campo Alegre. Mas fora estas excursões ao Teatro Campo Alegre e ao CCV, tudo o que nos ocupa neste momento e nos próximos meses há de ser o disco voador. Já agora, só por curiosidade, este concerto irá realizar-se em que dia? Qual? Esta do CCB? Ah, no dia 18 de junho, no CCB. Ok. Eu espero de veras que este disco voador seja, no fundo, vos permita maiores voos daqui para a frente. Já também. Já muito longe sinto que chegaram os clã, e por mérito próprio. Mas, enfim, acho que desejo de veras que continuem a chegar ainda mais longe, a mais públicos também, e pronto, e que tudo corra sempre pelo melhor para os que estão. Muito obrigada, faremos por isso. Vamos ouvir o Amigo do Peito, é uma das músicas, aliás, é a faixa primeira deste disco. É uma das músicas favoritas dos miúdos. Vamos ouvir então este Amigo do Peito e voltamos daqui a pouco com a nossa agenda de outros eventos, que não musicais, esse já ouvimos antes do Pois É, do Luz ou Qualquer Coisa. Manuela, queria agradecer-lhe de veras este tempo que nos dedicou, a mim e aos nossos ouvintes. E nós cá estamos, sempre que quiserem fazer-nos chegar informações, no toque à agenda de espetáculos, notícias que queiram ver divulgadas aqui na rádio ou antena web, nós cá estamos de portas abertas para, quer no tempo de antena, quer em qualquer outro programa, divulgarmos. Não sei por acaso se fizeram chegar aí a informação dos nossos próximos concertos do Disco Voador. Não, essa informação ainda não nos chegou. Então eu aproveito para deixar já o aviso. Vamos estar no dia 3 de junho em Bragança, no Teatro de Bragança, e no dia 15 de junho no Auditório de Espinho. Com o espetáculo do Explorador. Pronto, fica a informação. Nós também, de semana a semana, temos aqui a agenda de espetáculos e vamos também dar conta destes espetáculos onde os clientes irão marcar presença. E mais uma vez, desejo sinceramente felicidades para este novo trabalho. Que seja a continuação do sucesso que os clã têm vindo a ter desde 1996. E pronto, que tudo corra sempre pelo melhor para os clã. Muito obrigado, bom trabalho aí também na Antena Web. Então, obrigado igualmente. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1.

está lá fora. Passou. Quero um GTI. Se me basta ter GTI, quero 1. Está